Zadek, Frank, Kappa Vista, 3600. 3600, complete final ILS, chame a torre 11895. Obrigado, senhor. Boa noite. Boa noite. Dado o procedimento 6212. Kappa Vista. 6300, avistado, reposto no checado final. Reposta não, 600. Machado travado, passado externo, 3600. Ciente, livre pouso, vento 180 graus, 10 nós, 3600. Livre pouso, está 10, 3600. Torre Salvador. Pode seguir na descida? 09, desça para 2000, reporte localizador, ajuste 1018. 2000, localizador repassará 1018. Na 3152, desça e mantenha 3000 pés, ajuste 1098. É 212, complete final ILS, chame a torre, 118-1895. Confirme, 18. 1895. 1895. Web 5809, autorizado o final do ILS que se vê. Autorizado, ILS que se vê. 212, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Na escuta. Zero, solo 07, direito, táxi via Alfa, chamante da Juliette na minha escuta. Alfa, da Juliette na minha escuta, 3600. Via 212, livre pouso, vento 180 graus, 10 mais. Livre pouso, 6212. Passaria 9808, passou nível 140, chama o centro em 12685, alterna 12545. Passaria do 9808, controle. 3152, desse mantém 2000, reporte localizador. 2000, reporte localizador, 3152. Localizador, 5809. 5809, complete final ILS, chame a torre 118-95. 1895-5809. Boa. 5809. Qual a quantidade de aproximação, reporte 3 checado, final no zero. Reportará, senhor. Kilo Bravo, contato radar, passando Conde. Oi, Bonf, para a chegada Bonf, chama unidade de descida, ajuste 1018. Travou, objeto 5809. Ciência, aguarde autorização de pouso. Guarda. Gente, voa na pro do VR, reporta para mudança de plano. Via 212, solo 10, linha direita, táxi via Alfa, chamante da Juliette, mantém-me escuta. Alfa, mantém-se da Juliette, escuta 6212. Controle, gol no 714, entrou aqui. Gol no 714, identifica a chegada Mari, desce até o 50. O 352, inicia redução para aproximação, reporte estabilizado. Passaremos. Salvador, o Chané 6224, no Finger 01, para o Fuxa Chané. Autorizado, chame táxi. Para o táxi, vai chamar 6224. 5809, livre pouso, 180 graus, 109, pista 10. Livre pouso, objeto 5809 na pista 10. O 3152 estabilizou? Agora sim estabilizado o 3152. Completa sinal torre, 118.95. 118.95, boa noite. O gol no 714, autorizado TAP. Boa noite, tá? 3152. Antes da Juliette, 6212. 3152, aguarde autorização de pouso. 212, esquerda, portão 7. Esquerda, portão 7, 6212. 5809, Solon Zulu 3, livre à direita, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, não me escuta. Alfa, Kilo, Pátio 3, 5209. Então, 3152, cheque o trem autorizado, pouso, 180 graus, 109, pista 10. 5110, 1152, tá. Para o táxi Oxané 6224 com 98 a bordo, 2 horas de autonomia alternando. Petrolina para o 6224. Está autorizado o táxi à direita até o ponto de espera, chamar pronto para decolagem. Para o ponto de espera da 10 à direita, está autorizado, chamará pronto, 6224. Seu solo, Zulu 5, livre a pista à direita, táxi via Alfa, chamante da Juliette, não me escuta. Esperando via Alfa, vai chamante da Juliette, não me escuta. Zulu 52. Pode esperar da 10, está pronto, Oxené 6224. Autorizado, a linha de decolar, vento 180 graus, 6209, 6224. A linha decola, o 6224. Quilo Bravo 4000, ajuste 1018. Gol no 714, 2000 pés, ajuste no 08, está livre LS, reporta estabilizado. 2000 com 1018, autoridade ERS, reportagem estabilizada no 7-4. Decola aos 1-8, controle 208. 208-6224. Salvador, Chanel 6224, saída Puca, Aracaju. Chanel 6224, contato radar 230, saída Puca. Chanel 6224, após 2000, autorizado por Djamba. Autorizado Djamba após 2000, 6224. Cono 805, identifica a chegada a mar e voo de TAP da presente, desça até o 050. 606, identifica a chegada na área e desça até o 0620. No localizador, 714. No 714, completa final, torre 11895, bom pouso. 1895, grato. Lima Quilo Bravo, plano modificado a 0225, desça para 1.500 pés, o ajuste no 018, voando rotatória da presente. 1.500 pés, no 018. Rumo 714, é a torre? 7, escuta. Check 3. Machado travado, 714. Gente, Gol 714, tem autorizado pouso pistão 10, com vento 180 graus com 10 nós. Livre pouso, 174. Xané 6224, Recife 1285, alternado no 2545. Confirma 1285, 1245, 6224. 12685, 1245. 12685, 1245, 6224. Quilo Bravo, reporta a rotatória, visual conocido. Visual conocido, Lima Quilo Bravo. Uno 714 no solo aos 28, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, gol. Confirmar as condições da pista? Mais um encontro-se molhado, não é? Negativo. Muito grato. Para 5, autorizado. Confirma, autorizado 2 mil pés. 05. Agora clareza 5. Na 119.35? 1208. Ah, ciente, desça para 2000, ajuste 1018. 2018, boa noite, cara. Lima Quilo Bravo, torre 118.95. Lima Quilo Bravo. Fabrício. Ciente, confirma como recebe o controle. Vem com você. Torre 118.95. Obrigada. Gol no 606. Confirme como recebe o controle. Sente, 120.8, confere. Confirme já visual com campo. Visual com campo. Sente, reporte ingressando no final da 107, baixado e travado, Lima Quilo Bravo. Reportarei final 107, baixado e travado. Transição Arouco. Puca Arouco. Ok, muito obrigado. Aí mais tarde a gente vai mostrar a transição. Gente. Torre, o Lima Quilo Bravo está abastado e travado. Gente, Lima Quilo Bravo, tráfego avistado. Autorizado pouso pistão no 7. O vento 190 graus com 0,5 nós. Quilo Bravo. Desça para 3000, ajuste 1018, gol no 606.